Depois de anos relançando o mesmo jogo, a Capcom decidiu apostar em dar o suporte ao jogo lançado, e assim veio a primeira temporada de Street 5. Com um total de 6 personagens, a primeira temporada foi composta por veteranos, abrindo com o Alex, que não era visto desde Third Strike, depois veio o Guile, com um visual bem único, em seguida surgiu o Ibuki, vestido de colegial, depois veio o Balrog, também com um visual diferente, mais tarde veio o Juri, também com um visual bem único, e a temporada encerrou com o Urien, que também não era visto desde Third Strike. A lista em si é boa, mas tirando Alex e Urien, o resto já tinha aparecido em Super 4. Em paralelo, cada personagem recebeu vários trajes em DLC, com temáticas de trajes relacionados ao modo história, trajes de batalha e, para as mulheres, alguns trajes de banho. Alguns desses trajes são de fato muito bonitos, tipo o Ryu Barbudo. Tinha que ser o visual padrão do personagem. Outros não valem o dinheiro gasto, como o traje de batalha do Ken. Que negócio horroroso. Em atualizações gratuitas, durante a primeira temporada vieram as missões semanais, que ao serem concluídas davam um pouco de fight money, o que minimizou a necessidade dos jogadores ficarem jogando online, mesmo não sendo uma quantidade boa. Outra correção menor foi adicionar a extensão do ambiente para outros cenários, um detalhe estético, mas muito bem-vindo.